Amém. Glória a Deus. Pastor Helder, liberdade do Espírito Santo. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade que Deus nos concede de nós estarmos aqui nessa noite com a incumbência de trazer a palavra de Deus. Quero ser sugestivo aqui, convidar a amada igreja a abrirmos nossas Bíblias, né? No livro de Êxodo 17, 8 em diante. Êxodo 17, 8 em diante. A epígrafe diz: Amaleque guerreia contra os israelitas. Em um culto como missões, não poderíamos deixar de falar sobre missões. E neste culto eu quero abordar aqui algumas coisas essenciais para nós fazermos missões, que está aqui em Êxodo 17, do 8 em diante. Amém? Todos encontraram? Nos diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refedim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Invoque o nome do Senhor, porque Ele tem algo para nós aqui neste culto de missões. E nós precisamos absorver todo este conteúdo aqui nessa noite. Senhor nosso Deus, estamos, ó Deus, diante da Tua igreja. E aqui, ó Deus, nós te suplicamos, ó Deus, que toda a iniciativa do inferno agora seja imobilizada. E a partir de agora, ó Deus, o Teu Espírito tem acesso a todos nós, para absorvermos tudo aquilo que iremos dizer daqui por diante. Ó Deus, aqui eu me entrego deliberadamente aos Teus braços, para que o Senhor possa nos dar inspiração do Teu Espírito, para que o Senhor nos dê intrepidez, Senhor, porque a partir desse instante será o Senhor, e não eu, que entregarei as palavras aqui neste altar. Meu Deus, aqui agora, Senhor, nós ordenamos que toda a ação dos principados, das potestades, sejam impedidas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja diga amém. O assunto em apreço nos diz aqui sobre um confronto que ocorreu entre Israel e Amaleque. E todos nós sabemos que Deus deu uma ordenança a Moisés para ele conduzir Israel até a terra prometida. E quando eles estavam conduzindo Israel, surgiu atuações do inimigo, surgiu intempéries, surgiu uma série de coisas que fez com que eles tinham um aperfeiçoamento da parte do Senhor, fez com que eles aprendessem mais com o Senhor sobre tudo aquilo que acontecia. E muitas vezes o Senhor permitia algumas contrariedades, algumas coisas ocorrerem, para eles saberem confiar em Deus e para eles saber que foi o Senhor que fez eles subir da terra do Egito para a terra que o Senhor lhe prometera. E aqui nós encontramos, igreja, um confronto que ocorreu entre Israel e Amaleque. E quando ocorre este confronto, diz a Bíblia que Moisés ordenou Josué com alguns para ir contra Amaleque. Enquanto isso, ele foi com Arão e Ur para o monte. E lá eles ficavam orando, eles ficavam intercedendo por Josué, para que Deus entrasse com providência. E diz a Bíblia, enquanto Moisés estava intercedendo com as mãos levantadas para o alto, diz a Bíblia que Israel prevalecia. Mas quando as mãos de Moisés abaixava, Amaleque prevalecia contra Israel. Aí eles entraram em um consenso, entraram em um acordo e eles disseram: nós vamos sustentar as mãos de Moisés. E Arão e Ur, por uma inteligência sublime do Espírito Santo, colocaram um sustentáculo nas mãos de Moisés. E diz a Bíblia que Amaleque foi desbaratado. Aqui eu entro sobre o assunto de missões, pelo qual o culto é chamado, é um culto de missões. E eu quero aqui trazer algumas coisas essenciais para nós fazermos missões. E uma delas é a intercessão. Ninguém vai conseguir fazer missão sem que tenha alguns intercedendo. Porque a intercessão é importantíssimo para quem está numa atividade missionária. Vocês podem compreender que enquanto eles estavam intercedendo, Deus estava impedindo as atuações do inimigo. Enquanto eles intercediam, o inimigo não prevalecia. Mas quando eles paravam de interceder, o que acontecia? Amaleque prevalecia. Assim vai acontecer com a igreja. Assim vai acontecer com os missionários. Se a igreja não estiver intercedendo pelos missionários e sobre aqueles que têm uma atividade de missões, o inimigo vai prevalecer. Porque a Bíblia diz que nós teríamos confronto contra Amaleque de geração em geração. Amaleque pode ser aqui a personificação desses espíritos, dessas potestades, desses principados, que nós não vamos contra eles com nosso conhecimento ou com nosso sofisma. Nós não vamos contra ele com nosso curso de teologia ou com cursos superiores que adquirimos ou com cursos acadêmicos. Nós vamos contra esse espírito através da oração, da intercessão, porque Deus impede ele. Se nessa noite nós todos tivermos num só propósito, como eles estavam, de intercessão, aqueles que estão com a sua atividade missionária vão ter êxito, porque as coisas vão facilitar para ele, as coisas vão começar a acontecer. E Deus quer nos trazer uma conscientização sobre a importância da intercessão, igreja. Quando a igreja intercede, as coisas se abrem, o inimigo tem que sair. E isso aconteceu aqui, quando eles intercederam, o inimigo foi desbaratado. Eu quero dizer uma coisa aqui nessa noite. Eu não sei qual é a atuação do inimigo que persiste. Qual é a atuação do inimigo que está impedindo você prosseguir e você progredir. Mas uma coisa, se nós tivermos nenhum só propósito, como eles estavam, esta atuação do inimigo será dissipada aqui nessa noite. Esta atuação não persistirá mais e nem prevalecerá, porque a Bíblia nos afirma que ele disse: eu edifiquei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Não vai prevalecer, porque tem alguém que está sustentando a igreja. A igreja é sustentada pelas mãos do Senhor. Se você, por exemplo, analisar lá na nenhuma das cartas igrejas da Ásia Menor, o Senhor, quando aparece para João na ilha Palmosa de Patmos, uma das apresentações do Senhor para João, e você vai encontrar ele vestido de vestes talares, e ele tinha um cinto cingido à altura do peito de ouro, e ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. Ele estava dizendo para João que todas as igrejas que estavam na Ásia, as 7 igrejas que estavam na Ásia, estavam nas mãos dele. Essa igreja também está na mão de Deus. Essa igreja está na mão de Deus, por isso que o inimigo não vai prevalecer. Por isso que o inimigo pode insistir, mas Deus está com as mãos sobre essa igreja e sobre todos nós. E por isso nós podemos contar com triunfo. Todos aqueles que têm a sua atividade missionária, se nós nos envolvermos na intercessão e confiarmos num só propósito, não vai ter inimigo que prevalecerá contra nós. E isso eles aprenderam. Uma das coisas essenciais para nós fazermos missões é intercessão. Sem intercessão, não conseguimos fazer missões. Outra coisa essencial para nós fazermos missão, sabe o que é a igreja? Sabermos a incumbência que nós temos dentro da obra missionária. Sabemos qual é a nossa atividade. Moisés, pastor, soube compreender que não seria ele que ia contra Amaleque. Moisés, ele era conhecedor de toda a ciência egípcia, mas ele não era um homem de guerra. Se ele tivesse ido, ia acontecer o quê? Uma tragédia. Ele soube compreender que não era ele que estava com a incumbência. Muitas vezes algumas coisas têm acontecido dentro da igreja, porque não sabemos qual é a nossa incumbência, em que atividade nós estamos incluídos no corpo. E Moisés sabia que não era ele. Mas Moisés diz assim: quem estará apto para essa incumbência missionária é Josué. Porque Josué, ele sabe manejar a espada. Josué é um homem de guerra. Eu sou conhecedor de toda a ciência egípcia. E é ele que será enviado. Nós precisamos saber se a incumbência está conosco, para que nós tivemos êxito na obra missionária. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas e não está conosco a incumbência. A Bíblia nos mostra alguém que se antecipou e achou que a incumbência estava com ele. A Bíblia diz sobre Aimas. Aimas queria entregar a mensagem, mas a mensagem não estava com ele. Diz a Bíblia que alguém diz assim: não será você que entregará as novas. Mas ele fez o quê? Ele se antecipou. Ele saiu adiante. E aí quando chegou para entregar, ele não sabia o que entregar. Quantos têm se antecipado por não saber qual é o tempo e qual é a incumbência, a vocação de Deus dentro da obra missionária? Igreja, cada um tem uma incumbência. Cada um de nós temos uma incumbência na obra missionária. Aimas antecipou e sofreu as consequências. Quem se lembra aqui do rei Saul? Levante a mão. Quando ele foi oferecer o sacrifício, e não era ele que estava com a incumbência de oferecer sacrifício. Samuel atrasou por uns dias e ele vai e oferece sacrifício. Quando Samuel chega, Samuel diz para ele: o teu reino poderia ser confirmado hoje. Mas por não saber qual é a sua atividade, por você não saber que não era tu que ia sacrificar o Senhor te rejeita nessa noite. Muitas pessoas estão sendo rejeitadas pelo Senhor. Uma por antecipar, uma por não esperar a ordem de Deus e por não saber qual é a sua incumbência missionária dentro da igreja. Moisés soube qual era a sua incumbência dentro da atividade missionária. Nós também precisamos saber qual é a nossa atividade dentro da igreja. Nós somos membros do corpo. E um corpo é composto de muitos membros, conforme a Bíblia nos afirma. E nós temos que saber qual é a parte deste corpo que nos foi otorgado, que nos foi incumbido, para não precipitarmos. Porque senão todo o corpo sofre. Todo o corpo está interligado um ao outro. Se acontecer alguma coisa aqui com o irmão, todos nós vamos sofrermos. Porque todos nós fazemos parte de um mesmo corpo. Todos nós fazemos parte de uma mesma igreja. E Deus está dizendo: qual é a tua incumbência dentro deste corpo? Tu já identificou a tua incumbência? Porque todos nós temos uma missão dentro da igreja. Todos nós. Ninguém pode ficar dentro da igreja indiferente, como se ele estivesse aqui e viesse para um culto, como viesse aqui só para assistir um culto. Você não veio aqui para assistir um culto. Você veio aqui para prestar um culto ao Senhor. Você veio aqui para prestar um culto a Ele. E nós temos que identificar algumas coisas dentro da igreja. Identificarmos a nossa incumbência. Não queremos nos anteciparmos como Aimas. Não precipitarmos como Saul, querer fazer coisas que não está ordenado a ele. Temos pessoas dentro da igreja que às vezes dizem assim: ah, eu queria fazer o que o pastor Edivaldo está fazendo, mas não sabe o que é que Deus colocou sobre os seus ombros. Tu não sabe qual foi o aperfeiçoamento, a fornalha de aflição que ele teve que passar. E muitas vezes você olha e vê ele conseguindo este êxito todo, mas você não conhece as feridas que vem sobre o caminho. Você não conhece o que foi que aconteceu para chegar onde ele está agora. E por isso muitas coisas dentro da igreja precisa ter uma adequação, um ajuste. E nessa noite Deus vai ajustar algumas coisas, porque Deus quer fazer uma grande obra missionária com esta igreja. Ele tem uma atividade de missão com essa igreja. Essa igreja será uma igreja conhecida por missões. E há alguns projetos de missões, e muitos serão incluídos, mas cada um de nós precisamos distinguir a nossa atividade dentro da igreja. Moisés distinguiu, por isso que as coisas aconteceram. Sabe qual outra coisa que precisamos descobrir, que é essencial para nós fazermos missões? Todos estão em um só propósito. Todos eles estavam em um só propósito. Não tinha intrigas internas entre eles, não tinha discordância entre eles, mas todos eles estavam ali intercedendo para que Amaleque fosse desbaratado. Muitas vezes surge um propósito de missões, mas aí o que acontece? Discordâncias, um querendo fazer aquilo que não foi designado, um querendo assumir a posição do outro, e começa o empurra, empurra, e com isso quem sofre é a igreja. Com isso, quem sofre é a missão. Você já imaginou se Arão chegasse e dissesse, não, quem tem que ir sou eu, e começasse a discussão entre eles? Já imaginou se Ur chegasse, não, quem vai sou eu, e começasse ali uma intriga entre eles? O que aconteceria seria desagradável, e eles não conseguiriam o que eles conseguiram. Mas quando todos estão de um só propósito, aí o Senhor entra com providência, porque o Senhor atua dentro da unidade, igreja. Se não estiver em unidade, não vai Deus entrar com providência. O que a Bíblia diz no Salmo 133? Quão bom e suave é que os irmãos estejam em... É como óleo precioso que desce da barba de Arão e vai até a orla de seus vestidos. E ali o Senhor ordena a bênção. O Senhor só vai ordenar a bênção se estivermos em um só propósito. Como diz assim lá em 2 Timóteo 3:10, quando o apóstolo Paulo diz para Timóteo, tu porém tem visto o meu procedimento e o meu propósito, segue ele. O apóstolo Paulo ensinando Timóteo, dizendo, você tem que seguir o mesmo propósito que eu estou. O mesmo propósito, todos nós temos que estar no mesmo propósito. E o propósito dentro da igreja, para atingirmos uma atividade missionária, não é nós aparecermos, porque quem tem que aparecer é o Senhor. E eles compreenderam isso, igreja, que eles tinham que estar no mesmo propósito. E vocês veem que eles compreenderam. Moisés diz assim, não sou eu, Arão e Ur, vem comigo na intercessão, e Deus vai impedir Amaleque. Você sabe quem é Amaleque? Amaleque personifica esses espíritos, como eu disse, que estão contra a igreja do Senhor, que estão vindo contra nós, e nós precisamos ir contra ele. Nós precisamos estar apto a ir para contra eles, porque a Bíblia diz para nós saquearmos os bens de uma casa, precisamos amarrar o quê? O valente. E eu decreto que os valentes que estão segurando aquilo que é da igreja vão ser amarrados, porque a igreja está em um só propósito. Porque se não tiver em um só propósito, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos alcançar o alvo, não vamos ter sucesso, não vamos conseguir o nosso alvo. Mas se nós tivermos um propósito, não vai ter quem vai impedir, não vai ter Amaleque. Pode Amaleque vir tentar fazer o que quiser, mas conseguiremos o nosso alvo. Qual é o alvo que você tem para a igreja? Qual que é o seu alvo? Qual que é o seu propósito no que consiste as atividades de missões? Qual que é o seu propósito? O Senhor está te indagando aqui nessa noite, para que tu venha saber que ele tem algo para você dentro dessa igreja. E a atividade de missões aqui vai crescer muito, pastor Divaldo. Muito mais do que vocês imaginam. Muito mais. Pode já preparar uma escola de missiologia, de missões, porque Deus irá fazer grandes coisas aqui dessa igreja. Porque quando uma igreja tem um propósito de missões, eu fiquei quando o pastor Edivaldo estava dizendo sobre a pastora lá de Amambai, entregou a igreja, ela compreendeu que não era ela mais que estaria com a incumbência. Ela diz assim, olha, eu sei que eu vim até aqui, mas daqui por diante será outro. E nós temos que compreender isso dentro da igreja. Olha, até aqui o Senhor me mandou, daqui por diante não será mais eu, para não acontecer precipitações. Se Deus disse para ela, olha, entrega para o meu servo, porque Deus tem uma incumbência. E nem todos estão querendo compreender isso, que tem um remanejo de Deus na obra do Senhor. Ninguém é insubstituível dentro da igreja. Porque muitas igrejas, alguns se intitularam os papas, donos da igreja. Ah, quando eu morrer vai ficar meu filho, depois o filho dele, o filho, e assim sucessivamente. E aí o que acontece? A igreja não cresce, porque quem coloca as coisas dentro da igreja é o Senhor. É o Senhor que coloca, é o Senhor quem tira, é Ele que faz todas as coisas. Quando a igreja está assim, ela prospera. Por que que as igrejas estão estagnadas? Os interesses não são de missões, os interesses não são do reino de Deus, os interesses se tornaram secundários, os interesses se tornaram políticos. E aí o que acontece? O inimigo começa a prevalecer. Amaleque prevalece. Quando os interesses não são de Deus dentro da igreja, se eles não tivessem com o mesmo interesse, sabe o que aconteceria? Amaleque teria prevalecido, mas os interesses deles eram interesses de Deus, era um propósito de Deus. E eu profetizo que dentro dessa igreja, todos nós, com o mesmo propósito de missões, vamos alcançar as almas para o Senhor. Você sabe qual outra coisa essencial para nós fazermos missões? Discernimento espiritual. Ninguém vai conseguir fazer missões sem discernimento espiritual, igreja. Sabe por quê? Porque é imprescindível que quem tem uma atividade de missões tenha discernimento espiritual. Quem se lembra aqui quando o inimigo atuou sobre Israel? E Golias estava ali dizendo: quem é que vem contra mim? Todos eles disseram: quem é que pode contra ele? Olha a altura dele, 2,75 metros. Ele possuía uma lança de eixo de tecelão que pesava 10 quilos. As sandálias dele, todas duas, pesavam 6 quilos cada uma. Toda a armadura de Golias era suficiente para acabar com Davi. E ninguém dizia assim: ah, eu não tenho condições de ir contra ele. Eu não posso, olha o tamanho dele. Quem é que pode ir contra ele? Olha a estatura dele. Mas chegou um que tinha discernimento espiritual. Chegou e disse assim: tu vem contra mim com espada, porém eu vou no nome do Senhor. Isso é ter discernimento espiritual. Se você tem uma igreja, não olha para a circunstância, não olha para as atuações do inimigo, mas olha para o Senhor. Olha para o Senhor, tenha discernimento. Se o inimigo está atuando, o Deus que você serve é maior. Muitas vezes o inimigo vem e faz aquela tempestade e você diz: agora o que vai ser de mim? Para mim acabou, para mim não tem mais saída. Eu quero dizer uma coisa: o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. O Deus que você serve vai impedir o inimigo. Tem discernimento, acalme-se diante das atuações do inimigo, porque muitas vezes o inimigo vem contra você e você desmotiva, desestimula, e você diz: agora o que vai ser de mim? O que é que vai acontecer comigo daqui por diante? Quem sou eu contra isso? Eu quero dizer que muitas vezes o Senhor permite a atuação do inimigo para que a igreja saiba que o nosso Deus é maior do que a atuação do inimigo. Se a atuação do inimigo tem se intensificado, eu quero dizer que Deus vai entrar com providência. Deus não impediu o inimigo. Quem era Davi? Davi não tinha instrução militar. Davi não tinha condições de ir contra ele. E ainda entregaram uma armadura para ele. Ele disse assim: eu não sei me adequar com isso aqui não. Mas ele sabia quem ele servia, ele tinha discernimento espiritual. Se você está num campo missionário, tenha discernimento. Porque o inimigo vai querer fazer você desistir. O inimigo vai usar circunstâncias para você dizer assim: não, não tem mais saída. Mas eu quero dizer que sempre há saída. Sempre há uma saída para aquele que serve ao Senhor. Mas confia no Senhor. Esteja confiante no Senhor. Como ele diz assim: eu vou. Não é com minha influência. Não é com a instrução militar. Eu vou é no nome do Senhor. Quando você vai no nome do Senhor, Amaleque é impedido. Eu não sei qual é a atuação do inimigo que está persistindo, mas Deus vai te entregar discernimento espiritual aqui nessa noite. O discernimento espiritual é importante para você compreender que aí ele te concede, porque você não vai contemplar o visível, mas você vai contemplar o invisível. E o invisível, assim como Geazi, quando estava ali, chegou diante e disse assim: olha, meu Senhor, quantos deles vêm contra nós? A Síria vem contra nós. Quantos deles vêm contra nós? O que foi que Eliseu disse? Senhor, abra os olhos deste moço para que ele veja quanto é os que estão conosco. E quando a Bíblia diz que Eliseu orou, Deus abriu os olhos de Geazi, e aí o que ele disse? Maior é o que estão conosco dos que estão com eles. E isso a igreja precisa compreender, diz o Senhor dos Senhores. Maior é o que está conosco dos que estão com eles. Quem faz missões precisa ter esse discernimento, que o que está contigo, ele é maior. Trios de querida, ele é maior, e não tem ninguém que pode contra ele. A Bíblia diz: antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Diga glória a Deus. Agora, você sabe uma coisa importante também, essencial para nós fazermos missões? É nos apressarmos. A Bíblia diz que quando foram anunciar ali, depois da ressurreição de Cristo, um discípulo saiu correndo e o outro corria mais, porque ele tinha pressa. A igreja que tem uma incumbência de missões tem que ter pressa. Missões é algo urgente. A Bíblia diz: vede, os campos já estão brancos, se não colher, perde. Então, igreja, Deus tem pressa. Não fica aí neste comodismo, não. Deus tem urgência em te usar. Agora, eu até fico indignado porque o inimigo vem com as letras tão absurdas. Você já viu as letras que o inimigo faz? É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho. Olha só. Ando devagar porque já tive pressa. E é essa que tem que ser o estigma da igreja? Não, nós temos que ter pressa. Ter pressa. Porque as almas estão aí, nós precisamos alcançar elas. Nós temos que ser diligentes, nós temos que nos apressar. Correr mais do que o outro, não como Aimas que precipitou. Não, mas corrermos para alcançar o alvo. Corrermos para o evangelismo. Corrermos para as atividades da igreja. E não ficarmos indiferentes ao que está acontecendo dentro da igreja. Ficarmos aqui alheio ao que está acontecendo. Enquanto almas estão morrendo. Enquanto muitas coisas estão acontecendo, você preocupado consigo mesmo. No seu egocentrismo. Não, Deus quer que a igreja se apressa, e apressa-te, porque nós temos pouco tempo, diz o Senhor. Em poucos instantes o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Então corre, corre cada vez mais, corre, porque as almas estão aí para você alcançar. Levante a tua mão para o alto e glorifica o Senhor dos Senhores. Aleluia. Precisamos nos apressar, igreja. Vamos sair do comodismo. Quando você olha, eu estou aqui com propósito de missões, e tenho aqui, mostrei para o pastor Ivaldo, crianças órfãos na África, infectadas pelo vírus da AIDS. Enquanto muitas pessoas dentro do seu comandismo, no ar-condicionado, preocupado consigo mesmo, Deus quer trazer um avivamento para essa igreja e para todos nós. Ele quer avivar-nos, trazer uma consciência e despertarmos para alcançarmos as almas. Quantas almas que estão no vale da decisão, que precisa de uma oportunidade. Oh, aleluia. Quantas almas que até mesmo no meio do seu, olha para esses bancos vazios. Eu vou fazer um ato profético aqui agora. Olha para essas cadeiras vazias. Imagina alguém da sua família sentado aí. Imagina, é um ato profético. Imagina, começa a profetizar o nome dele agora. E Deus vai trazer ele para essa igreja. Deus vai trazer para ele assentar aqui contigo. Começa, começa a orar comigo agora. Deus, me use em profecia aqui dentro dessa igreja. É um ato profético. Olha para a cadeira que está vazia do seu lado na frente e profetiza. Profetiza agora que ele vai vir para a igreja. Ele vai vir para a igreja porque Deus vai trazer. Nós vamos contemplar isso acontecer. E ele vai fazer grandes coisas aqui na igreja. Ele vai fazer grandes coisas. Ah, igreja, Deus está fazendo grandes coisas aqui. Aleluia. Deus está fazendo Então, algumas coisas essenciais para fazermos missões: intercessão, sabermos a incumbência que temos dentro da missão, discernimento espiritual, nos apressarmos e não nos anteciparmos diante de Deus. E existe uma coisa também que precisamos, igreja, que é imprescindível para fazer missão. Sabe o que é? A presença de Deus. Tem gente que quer fazer missão, mas sem a presença de Deus. O que foi que Moisés disse para o Senhor? Ele disse: eu envio o anjo para ir convosco. Ele disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não faça-nos subir desta terra. Se a presença de Deus não estiver contigo em todas as suas atividades, não faça, porque vai ser perjúrio e prejuízo. Só faça aquilo que Deus estiver contigo. Porque quando a presença de Deus está, Ele traz providência. Porque só a presença de Deus traz providência. E fazermos missão, precisamos de providência. Quem se lembra aqui quando o apóstolo Pedro estava ali, os cobradores de impostos, chegou e disse: vocês não vão pagar o imposto? Jesus disse assim: Pedro, pega o anzol e lança-te ao mar. E dentro do peixe vai ter uma moeda. Você paga o meu e o seu. Quando nós estamos com o Senhor, Ele traz providência. Quando o Senhor está conosco, a providência é constante. Quem é que pode dizer que faz missão sem a providência de Deus? Quando nós estamos com o Senhor, o inimigo é impedido. Sabe o que é a atuação do inferno inteiro contra você? Sabe o que é toda a atuação do inimigo querendo te desmotivar? Ele vai e impede o inimigo. Ele faz com que o mar, quando se torna encapelado, se acalma. Ele faz tudo isso acontecer. As coisas podem ter se complicado, mas Deus nos deu incumbência de missão. E na onde nós decretarmos e determinarmos, vai acontecer. O Emmanuel, o Deus conosco, Ele está dentro de nós. O Emmanuel, Trivo, Tequira, está dentro aqui de nós. E você pode contar todos os instantes com a sua providência. Por isso, não deixe ele nenhum instante. Não deixa. Eu começo aqui a conjecturar quando Eliseu estava com Elias. E Elias dizia assim: eu vou para outro lugar. Ele sabia que Deus estava com Elias. Ele disse: eu não te solto. Eu vou contigo. Aonde você estiver aqui, eu também vou. Seja assim, aonde você estiver, que Deus esteja contigo. Que Deus esteja nas suas atividades. Que Deus esteja nos seus empreendimentos. Que Deus esteja nas suas empresas. E principalmente na sua convivência. Porque quando Deus está numa convivência, sabe o que acontece? Quem se lembra quando Jesus estava em Caná da Galileia? Acabou o vinho, mas ele estava no casamento. Ele disse: vai lá e traz. Mandou o servente trazer as talhas, trouxeram as águas, colocaram água. Ele transformou o vinho, transformou a água em vinho. O que significa o vinho? Vinho significa, igreja, o amor. No mundo, os casamentos do mundo, a convivência, quando Deus não está. Quanto mais vai passando o tempo, pior vai ficando, não é assim? Na igreja é o contrário, porque Ele está na convivência e no casamento do povo de Deus. Porque o vinho, quanto mais velho ele fica, melhor é. Quando Jesus está no casamento, quanto mais tempo passa o casamento, melhor ele fica. Você pode dar glória a Deus por isso? Por isso, que Jesus esteja na tua convivência, nas suas atividades, nas tuas empresas, nos teus empreendimentos, que tudo vai florescer, tudo vai prosperar, e ninguém vai poder impedir. Convide Ele nessa noite para estar com você. A primeira missão que temos, igreja, é com a nossa família. Não adianta, pastor, nós queremos fazer missão lá fora, sendo que a nossa casa está uma bagunça. A primeira obra missionária é dentro do lar. Porque as pessoas estão olhando para nós. Você é uma carta que as pessoas estão lendo. E Ele quer saber como está a sua convivência. Porque a missão que Deus tem com você, com seus filhos, a missão que Deus te incumbiu primeiramente, É com dentro da sua família, é lá dentro. Depois você vai alcançar etnias, depois você vai alcançar outros. Mas por enquanto faça algo dentro dos seus. Lá dentro dos seus esteja acontecendo algo. Comece com a missão lá dentro da sua casa. Comece com a atividade missionária com seus filhos. Preparando eles, ensinando eles a estar no caminho do Senhor. Que aí não tem ninguém que pode, porque a família é a base da sociedade. E a base da igreja. Uma igreja solidificada na família, ela é estruturada, ela é compacta, é consolidada. Uma igreja que não preocupa com as famílias, ela é desestruturada. E ela não tem aptidões para missões. Porque aqui e agora está acontecendo uma atividade missionária. Deus está me usando aqui nessa noite para dizer que missões vão acontecer. Todos nós, levante a sua mão. Vai dizer assim, eu quero fazer missão. Eu quero fazer missão. A começar dentro de você mesmo, para que você compreenda os propósitos de Deus e aquilo que dissemos aqui nessa noite. A partir de agora, eu profetizo aqui dentro dessa igreja que todos que estão aqui estejam aptos para missões e aprendam as importâncias, as coisas essenciais de missões. E todos nós fazemos missões dentro da igreja, seja ela cultural ou transcultural. Amém? Pastor Divaldo, se levanta um pouquinho. Deus manda eu te dizer uma coisa aqui dessa noite. Ele estará te entregando, não é só isso não, é muito mais. E Deus manda dizer que ele tem um centro de recuperação de drogados. Amém? Ele vai te entregar na terra. Eu vejo a escritura já sendo assinada pelo Senhor. E o Senhor manda dizer, vou eu te engrandecer dentro desta cidade. Vou eu te engrandecer porque tenho eu contemplado o teu propósito e a tua renúncia que tu fizeste para comigo. Esta renúncia eu me agradei e digo assim, estou eu te entregando aonde tu colocar a planta dos pés, te darei, te entregarei e serei com as tuas palavras. E digo assim, estarei trazendo prosperidade para aquele que tu preside, para os que tu preside. E eis que vou eu fazer muitas coisas, prepara, para muitos continentes tu entrarás. Em muitas cidades, e não só, mas prepara para 128 igrejas que eu estou te entregando aqui agora. E sou eu te entregando. E digo assim, as causas que precisa assinar, eu estou assinando. Estou eu fazendo algo aqui agora. Diz o Senhor dos Senhores, a igreja levante a mão e dê glória a Deus. Eu vi uma inauguração de um lugar para mendigos andarilhos. Eu vi o juiz homologando, mandando presos para serem tratados. E Deus está entregando mais. Terrível, tequila. Deus tem se agradado do teu propósito. Parte que terrivosos, tequivos. Sente a graça de Deus por um minuto. Eu já vou entregar o microfone, igreja. Agora levante a tua mão. Levante a tua mão porque é uma liberdade do Espírito Santo aqui na igreja. Há uma liberdade aqui dentro de nós. Agora, Ele vai te envolver. Aleluia. Amém.